3154, desça para 2.510, autorizado a final do RNAV e reporte estabilizado. Oi, na prova 366, tem 3154. Autorizado a final do RNAV da 310. Gente, vou na prova rotatória, reporte visual com campo. Rotatória vai reportar quando visual com campo em 19 graus. Patrulha, boa tarde, só passando direto, Bravo Delta, veículo 97, passa 702. Direto, Bravo Delta, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível 100. Diabo para o 100, Gilete Bravo Delta. Gilete Bravo Delta, informa a aeronave mantendo 1 no mil pés, na posição 2 horas, 2 milhas, um helicóptero. Tá sendo o próximo visual, vai manter a proa. 253, até livrar o tráfego do Juliette Bravo Delta. Está voando pelo voando 097. Sim, voando 097. É, só confirmando, pode pelo ser autorizado o RNAV 00? Afirmativo, voando 097. Gente, é, já vai atingir 6.000 o voando 097. Desça para 3.510 com 1097. É 3.500 com 1097. O 1097 é autorizada a descida para o 2.510, em H1011, após pelo foi na Prova Serra Vista 366, autorizado a RNAV. Após pelo, Serra Vista 366, autorizado a RNAV, 1097. Superou o tráfego, está prosseguindo para sair da mão, o Juliette Bravo Delta. Sim, Juliette Bravo Delta. O Farol Sul, solo 54. Sim, chama o controle da presente para tornar o tambor de Bravo na frequência 119.8. Farol Sul, controle 119.8. Aciona 0121, coteja. Controle, boa tarde, eu estou dando o meu trem, Bravo. Autorizado alinhar e manter sistema 0, tentar a cabeceira de locado 380 metros. Alinhar e manter os sensores, boa tarde. Time entrou no 012, estacionamento de 8195, bom voo. Bom, tráfego no, no, na posição de 11 horas, no noroeste, mantendo 1.000 pés. Por Autorizado, mantenha 500 pés na prova de entrada. Obrigado. Controle Salvador, 9208, homem fora. November Alpha, chama a torre, número 895. Torre 895, ainda na Número Alpha. November Alpha vai prosseguir pra povo? Tá 3154, mantém a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 2. 3154. Solicita a descida. Utilizando a descida para o Nick, é 3, o Guardião 08. Utilizando a descida para 1500, para trabalhar na frequência livre, Guardião 08. 41245. Polo 966, desce para 5 pés, ajuste no 0, polo 2. 5FR12, voo 966. Aguardando instruções. Mantém, rota para aguardar instruções. Ainda não lembrou. Voo de voo 966. Autoriza o voo do Proa do CA-Vita 366. Negativo, voo 1966. Aguarde até o espaço. Mantendo 3 mil pés no carro 402. Voo 96, ciente do tráfego, descendo até o 5 mil pés. Voo 097, na aproximação intermediária. Voo 097, completa a aproximação do procedimento da RNAV, chame a torre 1895. 1895, obrigado. Salvador, chame a 6315, 1500, Francisco. Chamar 6315, contato radar, radar colagem, se você dá ela 360. 360, zero, zero, sempre. É Chamar 6142, autorizado da presente Romeu Fox 018, chame Recife na frequência 12545, alterna 12685. 12545, 12685, autorizado Romeu Fox 018, grato, Chamar 1142. Ono 7, informa o tráfego em aproximação para Ono 0, aproximadamente 5 milhas. Eu vou ao tráfego mais Ono 0, cara. Tá 3154, no solo 58, libera direito, chame só 121 do decimal, o Ono. 211, até 3154. Chegou 2009, 135 a bordo, com 2:59 Salvador. O 966, está presente para o observador 366. Sinal da 117. 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, 1111, Transfer em zona 54, TV Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, tá no parado aqui, o caminhão. Identificação mais sobre a voz. Voando 097, vento 1120 graus, zona 09, pouso autorizado, pistão 0, atenta a cabeceira deslocada, informa o tráfego helicóptero 1, atendo pairado na cabeceira no 7. Seguro de pouso, voando 097. Papá Romeu, Índia November Alfa, final da no 7 autorizado, aguarde autorização para o pouso. Final da no 7, aguarde autorização para o pouso, Índia November Alfa. Tá negativo, 914462. Solicite a realidade 10. 7, após o TAP, é hora de autorização para a Renata. O Guardião 01 está baixando para 500 pés e aí avaliando a situação aqui no mar. Afirma com o Guardião 08, e aí, investiga. Investiga para 500 pés para verificar a situação aqui no mar, não sei se alguém está afogando, e retorna para 1 pés, quando autorizado o Guardião 01. Frente, Guardião 01. Jet Bravo Delta, autorizada a ascensão ao nível 100. Para 100, Jet Bravo Delta. Evite o tráfego, reparte no solo, pátio 4. Correu 4065.04. Azul 4065 autorizado, alinhar e manter pista 100. Exato, né? Não tem pista 10, eu tô 4065. Confirmando via Charlie à direita, o azul 4065. Pista 97, 4065. Lando 097 no solo 01, libere à direita, chame o solo no zona 11. 19. Vai de pouso, Juliette Bravo Delta. 1905. Esse é um aeronave parado na parte da cima, passado de 6 de 10. Delta mantém a posição. 097, Alfa, reporta antes da Juliette. Confirma como recebe o sol. Ah, claro, assim a gente falou junto. Gente, só de informação, o seu vídeo está ocupado pelo colega da companhia. Tá que silêncio, via Alfa. Gente, boa noite, 097. Mike Romeu, alfa, frequência livre. Um fairado, já verificou a situação. Autorizado. Grato pelo dado. Praia Azul, 4065. Oceaner, correção, azul 4065, decolagem autorizada, pistola 0, vento 120 graus, 109. Decolagem, pistola 0, azul 4065. Índio 9 Alfa, autorizado, pistola 7, vento 120 graus, 109. Autorizado por 107, índio 9 Alfa. Informa liberar a entrada do gate para o colega da companhia? Sim, livre o pushback de acionamento, vai deixar a entrada do 612 a livre, o 1659. Ingresso no 0659. No 097, taxa de Alfa, Juliette, até o gate 06. Fique atento ao pushback do colega da companhia, assim que tiver como prosseguir com segurança para parquear no 06, prossiga, ok? Alfa, Juliette, pressão 6609, 07. Solo Salvador, Oceaner 6620. Oceaner 6620, número 2 para a Copa, agora. Afirmativa, informação recebeu aqui. Gente, as informações aqui já... Informações sobre o aeródromo já serão passadas. Só um minuto, por gentileza. Afirmativo. Para o 4465, mais confiança. Encontro autorizado, pistola 0, tenta cabeceira de Lucara, 3280 metros. 9 e meia. Então, deslocada. 10 metros depois. 0 Romeu de November Alfa no solo 04, confirma o local de estacionamento. Acho que está abrindo o November Alfa. Sente, se tu é 180, reposta com o seu, ótima cabeceira, pista livre. Salvador, boa tarde, azul 4065, passa 1100 da Alfa. 4065, contato radar na decolagem, suba via da Alfa para o nível 340. Israel 340,

Mantenha a posição, aguarde instruções. Solo Salvador, boa tarde, Bono 966, livrando Fox Touch. Bono 966, taxi CVA Alfa Juliette, até o gate 04. Alfa Juliette pro 04, Bono 966. Sobe até a autorização do 864. Pois nós. Tive decolagem na Alfa 0, vou ver 009. Avião 4462, desça para 2510, autorizado o sinal do procedimento RNAVE, voo na proa de Serra Vitor 366. A proa de Serra Vitor 366, desceu 2000, autorizado, voltaremos estabilizado para 4362. Papa Romeo, Romeo, Charlie, November, aciona identificação, desça via Mari para o nível 050, General 091. Mari 050.091. Romeo, Charlie, November, informa que o procedimento em uso é MDBU. Onde pode motivo, mantenha a estar após o SAP ser autorizado a Renato. Depois do Renato. Posso ir a mais para a volta? Posso ir me mantendo no 1500? Só com o plano de voo para o Salvador? Escolhe o motel, prossiga para a torre para o sol. Tem uma senhora na lata, confirme então. Mas eu não tenho o seu plano aqui no sistema, ele verificar junto com a sala. Fazer o voo 2009. Tá com radar, decolagem, lote, saída do Gael, no perfil. É no perfil 2009. Mike, é que o desça para 503, 70 traços, graças ao pro a 1.006, próxima fala da barra. Tudo confiou? Controle, voo 2009, possível pro de coral? Negativo, só manter aí o perfil de saída. Vai manter o perfil, 2009. Mike, para a voagem, está respeito. Solicita 1.006, na rede litoral, até a sua cidade. Para a voagem, possível para Paripe, através de Paripe. Copiou? Questionando se o senhor está com plano de voo e para que hora que o senhor vai prosseguir via corredores, conforme o travão de Paripa. 1.030 graus, 1.0 mais. Paulo, boa noite, 4, posição 02, ponto de funcionamento. 1.084, autorizada no Caju, nível 2.30, decola da 1.0, confirme na curva esquerda na saída, por Cajão, após Jamo Caju. Transponder 5.164, controle 1.99.8. 2.30, vamos balançar, 5.10, curva esquerda, por Cajão, Aracaju. 5.164, transponder 19.8, controle, ponto de funcionamento, posição 2. 284, as informações do aeródromo são PNH 1011, pista 1110, vento 130 graus 10 nós, temperatura 30 graus, a cabeceira se encontra deslocada em 380 metros, e até que sem Mike e Quebec se encontram interditados, ok? Tem que autorizar o reporte site. 184, desculpa pela demora para a copa, ok? O controle. Não visualiza essa aeronave no radar. Você tem conhecimento dos corredores? Vicente, acione o código 0224, posição normal, Mike para Washington. Isso preenche o plano de Veracruz para Ilhéus, confirma. Ilhéus para Salvador. Código estacionário. Produção? Sim. 506. Então, você vai via corredor Caixa Pregos e reportar através de Vera Cruz. Copiou? Sinizu 4462. 462, chega a turma no 8 decimal, vale 5. 895. Mike é convite para ingresso no circuito Torre 18-95, Mike é convite. Azul 4065, chame o centro Recife em 1-25-1, caso negativo 1-3-3-2-5. Recife 25-1-3-3-2-5, 4-0-6-5. 1-2-0-0-9, tecnizão nível 1-3-0, próximo a Daniel. Chame Recife 1-25-1, caso negativo 1-3-3-2-5. 1335, ou 2009, boa. Leste Bravo Delta, cruzando o nível 080 em acessão 105, chame centro Recife, frequência 1258, caso negativo 1260. Confirmado 2260, Leste Bravo Delta. 1288, caso negativo 1260. Negativo, Bravo. Controle Salvador, vai matar o vento pelo Delta. Vamos para a lógica, o controle. O Chanel é 314, desceu que é o 060. É 314060, eu não estou conseguindo sintonizar aqui o Simbra na nossa aeronave. Seria a possibilidade de fazer o ILS sem glide? Negativo ILS sem glide. O vai estar autorizado na chegada da área até TAP e o TAP será vetorado para o final do procedimento. Ok, vai até TAP e TAP aceita a vetoração. É 314. Controle, Papatago, Vitor, Kilo Delta. Vou contar para a decolagem de lância, Vitor, Kilo Delta, via chegada móvel. Prefeito a restrição, livre restrição, senhor? E a subida mão, Vitor Clodel. Ok, vai manter, Vitor Clodel. Controle, Salvador, Guardião 01, está mantendo 1-2-10, na linha do litoral no corredor César, na altura do Rota Sestana, vai para o centro da cidade. Sente, Guardião 01. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída Arbor Elef. Eu presumo uma site a primeira aeronave que intercepta, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5161, eu controle 1-9-8. E a emitida para 2500 pés, PNH 1-0-9. 2500 pés, direto 7366, tá bom, meu nome é o Tchernão, meu Deus. 1-9-8, é o controle de saída, recebeu parte daquilo. 4. Prossiga, Chanel impregnado, tá funcionando? Afirmativo. É, então o 63 é o fato vai fazer o arenado da unidade. Peixe, mantenha a chegada, após o TAP será autorizado a arenado. Quente, descendo até o TAP, 6.000, aguardando a autorização. Com 1.659, quando pronto, decolagem autorizada, pista 1.0, vento 1.40 graus, 1.0 nós. Decolagem autorizada, 1.0, boa noite, 1.59. Serve a decolagem da aeronave da companhia, ingresso pista à direita, reporte alinhado em pronto. Pronto, atenta a cabeceira deslocada. Está alinhado em pronto, pode continuar. Sinal 7, Michael Vitor. Sente Michael Vitor, foi autorizado. Reporte no solo. Reporte no solo, Michael Vitor. Mike, conta pra mim como vencido às 17h30. Confirma o seu efeito na DLA? Delta. Confirma força 1845, senhorita. Vitor, seu lugar. Tente, 1845, Vitor, seu lugar. Vou mandar aqui para o centro para agilizar a discussão. Vou confirmar a parte que se encontra aí, a pista principal. Voo no 659, decolar 209, decimal 8. Para 8, voo no 609. Com a primeira curva à esquerda na saída, Momo, Cogvo, apoio direto. Telefone 5119, o controle 119, decimal 8. Papa Romeu, Mike, eu convido, eu considero no solo zona 8, reporte pista livre. Quem será pista livre? Não, só informação, Mike, quer dizer que estão interditados a cabeceira da pista em 1, zona 0, está deslocada em 370 metros. Quem é 1-0-1-1, a temperatura é 30 graus. O vento em 1.40 graus, 1.1 nós, controle opera em 119.8 e o sequência da torre em 118.95, ok? Tá final, a nave chama controle. Tá matando o vento, aqui no delta. 4 decolados, 1.8, chame o controle em 1.19.8. 19.8.8.8.4. Chamada de pouso, 1845. Afirmativo. Solo, 1-9-9. A rotatória, reporte do ar. Mike Bravo, Cassiano 0241. Eu sou do canal do Guardião Algoroso. Eu sou do Guardião Algoroso. Eu sou da Vera Cruz, Cassiano Vera Cruz, eu quero saber se o nível 130, qual é o lançamento que está aqui. Continuar com o transponda padrão de 7721. Então é pro Guardião, livre ascensão. Vera Cruz, livre ascensão 02. A Chanel 6314, autorizada a descida para 2.500 pés, que é NH1011, livre RNAV, vou na Pro do Serra Vitor 366. Na Pro do Serra Vitor 366, descendo para 2.500, autorizado RNAV, 6314. A Chanel 6314, reduz essa velocidade para 1.809, informa o tráfego. 12 horas, 1 milhas, mantendo 2.500 pés na aproximação, um Charlie 560. Sim, reduzindo, 863, 14. Olha, nós vamos dar a prisa por 7. Nossa senhora, o meu Charlie November. Mike Bravo, Oscar, chama a torre número 895. Controle, vou no 884. Controle, está na sinal em nada, autoriza da presente, pouso 97, vai prosseguir para 1-0. Salvador, ou passar para Palma, aqui para Palma. Repita a mensagem. Mike Bravo Oscar. Isso que decola. Guarde, Camilo Bravo. Terra November, faça a solicitação diretamente a sua, 118-295. 3095. Camilo Bravo, com você. Comércio, estou agora em Coimbra da Passada. A intenção é proceder até a fração de eleitoral, posteriormente eu vou na Taxa Bravo. Eu, Camilo Bravo, ok. Certo. Mike Bravo, acha a torre, 118-295. Palácio não. Joey, boa tarde, Papão, Papão, Papão, Papão, Papão, Papão, Papão, Papão, Papão, Papão, Papão, Papão, Papão, Papão, Papão, Controle 199-8, é o 199-8. 266, primeiro navio que interceptou o peso 110, pode confirmar rota prevista no plano de voo. O peso 110, rota e não recebeu aqui. Sente, 1966, pronto para ele for você superar a onda? Pronto. Sente, a pista em 1110, a temperatura no momento 29 graus, vento 130 graus, 110 nós, altímetro 1011. A cabeceira se encontra deslocada em 380 metros, Apex sem mais e Quebec da pista auxiliar. Se encontram interditados no controle opera em 119.82 e 118.95. Obrigado, obrigado. Então, 966, quatro pronto para o que vai em funcionamento. Botará. Ele é autorizado a RNAV da pista 190. Na proa de Serra Vitor 366. Ok, então desce para 2500, na proa de Pelo agora, faz pelo Serra Vitor 366, autorizado o procedimento aí, 910, tá? 3217. Feito, chame só uma luz, na décima onda. 219 na direita. Toque, seu chame 6321, tá com 100 a bordo, 3 horas e 10 até Nova Berlândia. Via Paixão, no Índia, ponto de esperatório, 1 no 9, 5 altímetros, 1.011. Índia, 1295, obrigado, tem um... Romeu Charlie, novembro, após a passagem do Airbus da Avianca, em Taxiana, tem um ponto de espera, ingresso via Juliette, contorno país principal, taxia via Lima, taxia em Lima, chama a torre 1 no 8, 9 5. Observando a passagem do Airbus via Juliette Lima, é por 1.18.95. Concordo, tá? Júlio. Boa, se a Juliette quer que você entra na escuta. Vamos lá. Xanã 6314, taxia via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Delta, tráfego superado em altitude, 1.000 pés. Tráfego está na sua posição 11 horas, 8 milhas, mantendo 7.300 pés. 3, confirmando curva esquerda para a decolagem. Reporte alinhado e pronto, Mouse Mike Bravo. Só uma novidade, você vai. Afirma, 2733, chama o condutor de para-copa, ok? Sente-se, já bravo, reporte no solo, Enrimar. Novembro para Patiarne, ação de identificação, deixa via mão ao nível 050, informo que NH 1011, informo que estamos usando o NWU. Patiarne, whisky, Mike Bravo, decolagem autorizada, pista no 7, o vento 100 graus, 10 nós, curva esquerda depois. Autorizado ingresso via Juliette até o gate 08. Juliette pro 08. 6327, autorizado, se tiver que acionar, reporte táxi. Eu vou posicionar a chama táxi, né, 308. 308, autorizado, regresso. Obrigado, regresso pro 08, graças. Romeu, Charlie November, autorizado ingresso pista, reporte livrando na à esquerda na Papá. Gente, tá 3217. Observe o tráfego à sua direita, posição de 1 hora, corrige 11 horas, mantendo 1.000 pés. Não interferirá na sua aproximação ao helicóptero. Ok. Proteção do tráfego, porém não está visual, já está no curso de aproximação final. 3217, chama a turma, 1895. 1895, obrigado, bom dia. Controle do batalhão de mais bravo do comando escuto, para o comando esquerdo, vai rebloquear. Na mão. Pode mostrar aqui? Marco mais bravo, aciona o código 5112. 5112, esse é mais bravo. Ele faz a formação, já deu para fechar, ele fala que está totalmente visual. 7090 para fechar. A intenção do Novelo Sapatelli, após a intercepção, vai ligar cancelar e solicitar a 17. Chama 219. Acredito. Oceania 6321, clear to 40 cross on wing 10. Wind 120 degrees, 10 knots. Passando a intercom, Oceania 6321. Salvador, boa tarde, para 3217, para meia milha do Serra Vista 372, baixou e travou visual. Está 3217, boa tarde, mantenha a aproximação antes do site para pouso. 3217. Boa tarde, eu vou no meio já passando o nível 202 para 150, não está frente da quantificação, recebeu o ano. Aguarda. Acho que o Mike Bravo subiu montanha 3 mil pés. 3 mil, esse Mike Bravo. Acabou o Papa Tchango, dois estão restritos ao nível 040. 340, lavando o Papa Tchango. Papa Tchango, o controle. Descida só. Qual a razão do estilo que está pegando? 2 mil, paralelo 040. Qual o seu adesivo para o 1503, Papa Charlie? Charlie. Whisky, Mike Bravo, controle. Whisky, Charlie. Está sob veteração para continuar subindo, curva direita, vou na Pro Norte, atenção nível 080. 080, Norte, Mike Bravo, quando possível, solicita distância. Negativo, só vou curvar direita, na Pro 360, minha atenção para o nível 080, copiou? Copiou, quando possível, solicita a distância. Certo, aguarde. Pelo 620, para escuta. Não, não escuta, não, 620. Você tem o nível 050, me diz ajuste. É, chegada uma área autorizada via até a posição Itaque. Até o 050, ajuste no 092, via até o Itaque. Após, prossegue no R9, confia. Qual que é essa? 620. 127, mais uma para escuta. Escuta, é para o nível 050, chegada a mão autorizada. O ajuste me 12, 27 mais 1. 050 está a 10 milhas de ponto ideal. Para descer o 050 me 12. Ativa no ponto alto, autorizado a descer o 050. 27 mais 1. Call on departure, Ocean 63. To left us now, 2300 feet. Marcão. A boa do chamão é 327 pontos. Para pronto. Vai, eleva a percepção. Eu tenho Alvo Departure. Eu 6321. 29 Euro Whisky autorizado ingresso, reporte a linha de toque, pista no 7. Salvador, boa tarde, gol 1097 para o Campo Pai. 1097, prossiga. Poderia confirmar o Campo Pai? Confirma, por gentileza. Confirma o horário do seu voo de voo? 1-5. Confirma? Confirma o Salvador, Guardião 08. Autorizado decolagem, repito, vento 20 graus, ano 0 nós. Para a altura do guarda 0. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 9-1-3-1. Autorizado agora, 320, da Fórmula 1-0 com primeira curva direita na saída da El Lisa Monte. Eu fiz 1-0, é a primeira aerovia, pode formar o frente com o Monte. Transponda 5-4-3-7, controle 1-1-9-1-1-1. Autorizado para o Charlie, autorizado, pista no 7, o vento 1-2-0 graus, ano 0 nós. Charlie, obrigado. Controle 19-8-3-1-5. 3-1-5-5, protegimento correto, pronto para a cópia das informações da aeródromo. KP-1-0-1-0, KP-1-0 se encontra deslocado em 380 metros. QNH-1-0-1-1, temperatura 29 graus, vento 1-2-0 graus, 1-1-9. O controle opera em 119-8 e atua em 118-9-5. Confirma quem chamou o Paulo. Confirma quem chamou o Paulo. Ele está chamando 118-95. Aeronáutica solicitou as informações do aeródromo na escuta. Olá, no litoral, tá onda do Sede, a intenção é cruzar o campo e sobrevoar a região de Lauro de Freitas, igual a Verona. Ok, mantendo seu escopo. Eu acho que o chame só a locução, porque o seu papá, e chame a locução, é parte do seu livre. Guardião 01. 8. 98, boa. Guardião 01. Controle de Salvador, 327, decolado na Coral. 6327, contato radar na decolagem, da via Coral para o nível 180. Via Coral para 180, 6327. Pelo Salvador, o Guardião 01 completou o lançamento de última parada aí, que vai já parar a descida. Gente, Guardião 08, deixa para 4010, reposta atingindo. Chame Centro Recife, frequência 1288, alternando 260. Okay, this is my way, this is your name, 1260, thank you, have a good day. Guardião 08, controle. Acesso 08. Tem um jeito que eu cruzo. 120. Mantenha nível 110. E eu guardo para reiniciar a descida. Vai atingir o 0501, 620. Voo no 620, deixa para 2.500 pés, pede TAP na proa do Serra Vita 366, autorizado a RNAV. Pode TAP, agora na proa do Serra Vita 366, deixando para 2.500 pés, autorizado a RNAV 10, voo no 620. Voo 3791, número 2 na aproximação, inicia redução para 1.970 mais. Mexe 1.970, 2.790. Pode usar o seu procedimento. Quero fazer o RNAP da pistão a zero. Autorizado o 366, confirmo. Positivo, estou tomando conta da porra do 366. Tem a direita, aliás. É, tá, agora eu estou no ponto porra do 369. A controladora nos mandou para o 366, acabei de falar o 366. Confere com a sua apresentação. Agora positivo. Comando Guardião 01, no farol de Itapuã. Retina Torre 1895. 1895, grato pela colaboração. Controle, Salvador, antes de atender, foi através da RIP, Codão da Paz. Retina Torre, para ingresso no circuito, frequência 1895. 285, antes de atender. Agora a 08, mais 108, foi orientado a manter nível 120. Hora de Freitas, se precisa manter o número 10. Guardião 01, autorizado o cruzamento, reporte livrando pista no zero, isso da pista no zero. Autorizado o cruzamento pelo ponto 9 da pista. Repita a mensagem. Pode ser pelo ponto 9 da pista. Fica a critério, Guardião 01. A critério, iniciando o cruzamento, reportarizando o eixo da 10, Guardião 01. Salvador, boa tarde, Papa Sangosca, Juliette, que foi pro da rotatória. Eu, vai continuar a redução, descendo para 2.000 com 1.011, 3.790. Número 20, autorizado o final da RNAV, informe estabilizado. Autorizado a RNAV, informe estabilizado, voo no 620. Ativo, direto pela minha autorização. Direto. Sente com primeira curva à esquerda. Conheça o... Desde o coronel na frente com proa à noite. Proa no Anéis. É ideal. Copia. autorizado no 97 com pro ala 10, com sobrevoo em Verastana, pois foi sem prima, mantendo 506, controle 1998 e destrói a 95. Então, 1-2-1. Cliente, confirma as outras informações que a gente tem. 1-620, passo 10-366, vou completar a aproximação na sequência da torre 1-8, decimal 9-5. Torre 1-8, decimal 9-5, A esquerda aguardando autorização para sinal na sede. Torre esquerda aguardando autorização na sede. Torre Salvador, uma boa tarde. O gol número 201, uma milha para o Sierra Vita 372. Está avistado. Gol 1620. Ajuste 1-0 no 2, o vento 1-0 graus, 1-0 nós. Avistado, check-train, pouso autorizado. Atento aos primeiros 380 metros impraticáveis. Baixa travado, ajuste 1-0-1-2, paciente, primeiro 380 metros, praticado gol 962. Né? Aproximação já no município de Lago Freitas, 1-0-3. O guardião 01 confirma a que distância se afasta? No máximo 10 milhas, a gente deve ficar aqui em 10 minutos para o aprofundamento. Não, sobre o aeródromo, encontre, ok? 8, guardião 01. 19, décima 8, guardião 01, grato. Boa tarde. Manda alça, prossiga. Controle Salvador, mais uma vez, o Guardião 01, efetua o cruzamento do campo, está em Lago de Freitas. Deixou mais 10 minutos nessa região, mas cuidou do controle. Mantendo o número 10. Mantendo o número 10, Guardião 01. O número 10, Guardião 01. Tudo controle. Torre Salvador, Força Aérea 2733, ponto zero do hotel pronto. Bravo, fome, seu chamado de para pouso. 00071. Azul 2791, ajuste 1-0 no 1-2, mantém aproximação número 2, para curta, guarda instruções. Na sua escuta, 2791. 4000 pés, 1-0, 1-1, azul 9135. Mike Rubio Alfa, observe o gol à sua esquerda, após a passagem do tráfego, autorizado decolagem para o Nordeste, o vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Já falei que está na parada na 08, não cumpriu a mensagem. Vou passar do 08, tá?